Só solta o play, DJ. Pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma Projeto X Playlist. Ok, eu mudei a entrada por culpa do Mug, tá, gente? Porque ele não quis gravar a minha playlist, sabe? Eu fiquei esperando uma semana e a culpa é dele, não é culpa dos estagiários. E hoje estamos aqui com o nosso mano Feto, Fetos, nosso querido amigo Máximos. Feto. Fetos Máximos Bolados. Ok, hoje estamos aqui revolucionando, né? Gravando as playlists dos estagiários que vão dominar o mundo, sim, né, Feto? Sim. Então, a gente continua dominando, mas de pouquinho em pouquinho. Ó, já temos duas playlists só de estagiário. Sim. E a tendência é aumentar, viu? Fica a dica. Aqueles que nos apoiam, sigam-nos. Então é isso aí, pessoal. Vocês acabaram de ouvir Brave Song do anime Angel Beats, que é essa música super calma, super tranquila, super mimimi. Super gay. Extremely gay. Feto, você tem alguma coisa pra falar sobre essa música gay? Cara, essa música retrata muita coisa. Da na sua minha vida. No anime, tudo. Quando eu comecei a assistir anime, um dos primeiros que eu vi e realmente gostei muito foi Angel Beats. E essa música, sempre que eu queria relembrar do anime ou dos momentos que eu passei envolvendo anime naquela época, essa era uma das músicas que me remetia a esse sentimento. Cara, essa música é foda. E é por isso que ela tá no começo, porque ela vai tocar durante toda a playlist, vocês escutarem como ela é boa. É isso aí. Se você estiver deprimido, só chora. É. Tá? Pega um lencinho, que você vai chorar a playlist inteira. E seguindo aqui, Sr. Feto, temos a música da banda Pentakill, né? Do álbum Smite and Ignite. Night, a galera aí do LOLzinho, que já deve estar muito familiarizado com essa banda, né? Que foi lançada há pouco tempo, que é muito foda. Então, a música se chama Deathfire Grasp, que é um dos itens do jogo, certo? Famosa DFG, cara, absurdo. DFG, só a galera bolada que tem esse item, ok? Então, se você não é bolado, você não tem direito de ouvir essa música. Quando eles anunciaram que iam lançar o álbum do Pentakill, fogo de artifício pra todos os lados e todo dia atualizando o feed do YouTube do League of Legends. Cadê vídeo? Cadê vídeo? Cadê música? Mandava pra todos os meus contatos do Skype e falava, cara, escuta essa música, escuta essa música que vai ser louco. A primeira que saiu foi a Lust Breeder, né? É tão boa quanto essa, mas ainda assim, Deathfire Grasp é um item bolado, mas bolado demais. Sim. Então precisava estar na lista. E sem falar que a música é muito boa, eles fizeram um trabalho sensacional com esse álbum. Essa música é fantástica, escutem aí. continuar no clima, animação muito louca, bolada, vozinha aguda. Agora vamos entrar para a nossa querida banda, que não é tão boa mais atualmente, Guns N' Roses, com a música Mr. Brownstone, o Senhor da Pedra Marrom, tradução livre, né? E aí, Feto, o que você tem a dizer sobre essa música? Eu tenho a dizer que essa música, e assim como quase todo o Guns, né, eu escuto desde criança. O meu tio, ele comprava direto o CD do Guns, e ele botava assim pra tocar no CD de casa. E eu sempre escutava, sempre. Ainda mais quando veio no Guitar Hero Guns algumas músicas. Nossa, é verdade. Jogava Sweet Iron Mine no Guitar Hero 2 em todas as dificuldades, sim, do Easy até o Expert. E só pra escutar a música, tá ligado? Só pra escutar a música. Aí hoje eu odeio ela. É, basicamente, você bota com o despertador e odeia a música depois de uma semana. Passa um mês e você já tá tacando o celular na parede. Mas essa música é muito boa. Guns é muito bom, é o antigo Guns, né? Aquela época lá dos sim, 80, sim, anos 90. O meu professor de literatura fala dessa música assim. Sério? Ele é um professor tipo que curte rock pesado, uns bagulho assim. É isso aí, você que é professor, seja legal com seus alunos, escute música boa, jogue videogame, leia livros da atualidade, não fique só em Machado de Assis. Então, é isso aí, Fer, tem alguma coisa pra acrescentar mais? Não, Guns é foda, mas o Guns é antigo, não agora. Bom, escutem aí. Agora vamos para a área do Tokusatsu. E nós vamos ouvir agora a música do Kamen Rider W, né? Ou W. W. Na opening. Ok, então vamos ler com o sotaque japonês, né? WBX, W Bolo Extremo. Então essa é a música que nós iremos ouvir agora. Feto, conte-nos sobre a sua escolha. Cara, Kamen Rider W foi o primeiro tokusatsu que eu vi. E foi assim, eu vi o começo, falei, cara, isso é diferente. Aí eu continuei assistindo, falei, cara, isso pode ficar muito bom, né? Mas continua estranho. Mas ele, assim, é muito foda. E aí eu vi o W, vi o Ozu, vi o Black. Eu comecei com o Black e assisti o Decade depois. Mas é muito bom. O Kamen Rider é um tokusatsu, assim, muito legal. É um tokusatsu diferente, né, cara? As pessoas têm um pouco de preconceito com tokusatsu. Eu fico triste. Nossa, as músicas de tokusatsu, né? Como vocês já conferiram na nossa última playlist aí sobre tokusatsus, Metal Hero. Ela tem umas músicas muito boas. Né? Umas músicas animadas, umas músicas legais. E umas músicas meio, né, japãozinho, mas japãozinho. Vale a pena. Bom, essa abertura em si é uma música que eu gostei muito. Quando tocou, falei, cara, tem tudo a ver com o W, tudo a ver com o suspense que envolve. E me deu perfeito, encaixou. Fly, opa, out. Verdade. Assistam o Kamen Rider e escutem aí. Agora para mais uma musiquinha do LOLzinho. Invejosos sentiram recalque aí, porque não tem nada do Dota, né? Só tem do LOL, mas LOL é bom. As musiquinhas do LOL são bom, não tem como vocês negarem. E agora vamos ouvir uma música. Pode ser considerada uma banda, Feto? Eu acho que é um grupo, né? De zoeiros. Então, temos um grupo de zoeiros, né? Porque a internet é feita do quê? De zoeira, certo, exatamente, galera? Então a gente tem um grupo de zoeiros da internet causando altas confusões com suas paródias chamado Plentakill. E o nome dessa música do grupo Plentakill é Baleful Strike, ok? É uma paródia da música do Taiyo Crew. Cruz, Dynamite, né? Quem conhece Tayo Cruz já deve ter ouvido essa música. Então é uma paródia usando o campeão Veigar, né? Que ele é o mago baixinho bolado, que mata todo mundo. Com o quê? É um Minion com Biotonic. É um Minion com Biotonic. Ele usa um quê? Explode seu time. Resumindo, é isso aí. Ok? E a música é muito boa. Eu gosto dessas paródias do LoL, porque elas são muito engraçadas. E o Sr. Feto? A música tem um ritmo gostoso de escutar. Você tá lá, vou jogar minha ranking. Você bota essa música, você vai. Não vai tão agressivo, não fica tão recuado. Você tá lá na sua, tá ligado? Você vai pra fidar feliz. Vou fidar feliz. Todas as músicas do Planet Kill, tanto que na minha última playlist, né, eu coloquei a da Intervention, da Kayle. Tem tudo a ver com o personagem, a personalidade dele na música. Isso eu acho muito legal. E você usou o da Vayne também, né? I'm Glad You're Vayne. Ah, sim, eu usei acho que numa edição de alguma coisa que eu não lembro, mas eu usei. Então, o Feto sempre com os easter eggs do LoL aí, então presta atenção que vocês sempre vão ouvir a musiquinha do LoL aí perdida. Um dia, quem sabe, o Dota tem alguma, né? Aí a gente pode até usar, quem sabe. Se vocês souberem de alguma aí, podem mandar pra gente que a gente pode usar numa playlist futura, assim. Se for bota nos boa. Comentários. É isso aí. Sem mais delongas, escutem aí. I came to kill, kill, kill, kill all of the minions around you, you, you, you. Check my CS and my AP, P, P, P. You know you couldn't face up to me, me, me, me. Yeah. Cause I'm a Veigar, I will stun all of your carries, now you're done. Yeah, yeah. I throw my stun down on the ground sometimes, saying hey. I'm in the middle lane and that's alright. Saying hey, yeah, my bad, yeah. Now I'm in the bush, waiting for that rise. And I'll nuke him down with my baleful strike. I know you can't kill me, because my skill's first rate. You need to gank me first with your twisted fate. I came to kill, kill, kill, kill. Your AP carry standing still, still, still, still. Now check the chat and see them rage, rage, rage, rage. I really am the number one mage, mage, mage, mage. Yeah! Cause I got 2,000 AP. You know you're screwed when I press E. Yeah! I throw my stone down on the ground sometimes, saying A. Yeah, I'm bigger. I'm in the middle lane and that's alright. Saying hey, yeah, my bad, yeah. Now every time I see a member of your team, I always jump for joy. No free kills for me. If you grand or swing, better watch your ass, cause I'll be in your lane with my death by grass. I'm gonna blow. Após essa música muito legal aí, muito parodiosuda, né, zoando aí com o LOLzinho, que todo mundo gosta e todo mundo odeia. Ok, agora nós vamos para a última música dessa playlist mágica com os dois estagiários mais legais do mundo. Do mundo. Com a banda Begin, né, e a música é a Sanshi no Hana. Feto, me explique sobre essa música, porque eu não conheço, nossos ouvintes também talvez não conheçam. Acho que, tipo, ninguém no mundo conhece essa música. Pensa numa música do nicho, tá ligado? Agora, o nicho do nicho do nicho. É basicamente isso. Eu conheci uma apresentação de Taiko, teve no Festival do Japão. Isso é muito específico, cara. Eu gosto muito da da voz do cantor, da tranquilidade que a música passa. Não é uma música agitada, diferente da maioria das músicas daqui. No começo dessa playlist vocês começaram chorando e agora vocês vão começar relaxando. Taiko é um negócio da hora, tum, cara. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Eu gosto de Taiko também. Então, se você quer ir acalmar agora os ânimos, relaxar, escuta essa música aí que é muito boa, né? Da banda Begin. E é mais algum comentário, Feto, antes da gente terminar aqui por hoje? Joguem um LOLzinho. Joguem um LOLzinho e não fidem muito, por favor. Senão você vai cair papel 5. Isopor 5. Né? Reciclagem 2. É isso aí, galera. Terminamos a nossa playlist por hoje aqui. Falou, valeu, um abraço. E escutem aí. 忘れられた。おじの形見の三振。床の間で誕生祝いの島酒にもたれて。埃を指で撫でて。 緩んだ糸を巻けば退屈でたまらなかった島唄が響いた鮮やかによみがえるあなたと過ごした日々は柔らかな愛しさでこの胸を突き破り咲いたのは三振の花。 テレビの斜め向かいのあなたがいた場所に座ればアルミの窓から夕月が昇る。家族を眺めながら 飲む酒はどんな味？眠りにつく前の歌は誰の歌？喜びも悲しみもいつの日か歌えるなら。 島の土の中、秋に泣き冬に耐え、春に咲く三振の花。 作三振の花。